Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita da noite de hoje. O meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 313. Hoje, dia 14 do mês de abril do ano de 2021. Agora são 19 horas do outono brasileiro. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no canal da USE Piracicaba. E além de se inscrever, marque o sininho ali para você receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, sempre que um novo programa for ao ar, você será notificado aí no seu dispositivo, no seu aparelho telefônico, no seu celular ou no seu computador. E se você nos acompanha pelo Facebook, também curta a página da União Rádio Web, também curta a página da USE Piracicaba e compartilhe esse vídeo. Deixe lá o seu joinha. E tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode fazer o seu comentário. Dá o seu boa noite. Fale para a gente a cidade de onde você está nos acompanhando. E também, muito importante, faça a sua pergunta. Hoje nós teremos a alegria de receber esses dois companheiros, esse companheiro e essa companheira, que sempre atendem aos nossos convites com muita solicitude. Hoje nós receberemos o amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas e a amiga Maria Antônia Paduan. Dentro de alguns instantes a gente já vai falar com ele. Por enquanto, por hora, né, neste momento, eu convido vocês para nos acompanharem na prece, com a voz da Terezinha Oliveira. Então vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos, é então com essa harmonia, com essa paz, e agora sintonizados aos bons espíritos, aos nossos benfeitores espirituais, que nós podemos então saudar o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes do programa. É sempre uma grata satisfação esse reencontro. A todos nós. E é, para nós também, uma grande honra e uma grande alegria recebê-la, essa que é uma trabalhadora valorosa, valiosa, no movimento espírita. Seja bem-vinda, nossa amiga Maria Antônia Padoan. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Álvaro. E boa noite aos amigos que se encontram nesse momento conectados conosco para que possamos realizar a tarefa desta noite. Muito obrigada e que Deus os abençoe para que possamos realizar um bom trabalho e esclarecedor para todos. Muito bem. Antes de entrarmos diretamente no nosso tema, eu quero lembrar que a gente sempre lembra datas importantes, né? Lembrando, então, que no dia 15 do mês de abril, em Paris, na França, Allan Kardec lançava a obra Imitação do Cristo. Essa obra que, a partir de sua segunda edição, no ano seguinte, em 1865, após revisão e algumas melhorias, recebeu o nome definitivo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, no dia 15 de abril, é o dia da primeira edição do Evangelho Segundo o Espiritismo. E no dia 18 de abril, em Paris, na França, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. Aquela primeira edição tinha, então, 501 perguntas, dia 18 de abril. E por isso, dia 18 do mês de abril é o dia em que se celebra o dia de Allan Kardec. Este venerável professor, codificador da doutrina, a quem nós somos muito gratos. Muito bem, o tema de hoje é um tema bastante delicado e longe de nós, sem dúvida alguma, tentar alcançar a dor. Mas o Espiritismo também, longe de ser simplista e reducionista em suas explicações, mas o Espiritismo pode nos ajudar a entender muitas coisas que, num primeiro momento, possam parecer injustas, ou que possam demonstrar que Deus está distante ou descuidado de nós, seus filhos, que estamos ao léu aqui. Nós vamos falar sobre as crianças, sobretudo sobre as mortes prematuras. Dizem que existe uma palavra para descrever quando alguém perde um pai, quando alguém perde o marido, a esposa, o companheiro, que fica viúvo, né? Que fica órfão quando perde os pais, mas não há nenhuma palavra para descrever quando um pai perde um filho ou uma filha. De tamanha é essa dor. E é evidente que quando a gente olha para o nosso mundo, a gente vê pessoas vivendo mais de 100 anos, agora mesmo, lá na França, uma senhora com mais de 100 anos que vive num convento, foi contaminada pela Covid e se recuperou mais de 100 anos de idade. Enquanto outros morrem ainda na juventude, em tenra idade, outros na infância, tem aqueles que nem mesmo chegam a nascer. Por que isso acontece? E como o Espiritismo pode nos explicar o porquê todos nós não temos as mesmas oportunidades? Vou passar primeiro para o Álvaro, por ordem alfabética, que está aqui do meu lado. Álvaro. Interessante, a gente sempre compreender que Deus é um Pai boníssimo e capaz de colocar uma prova difícil, dolorosa, para nós percorrermos, sem que haja uma explicação para isso. Sem recorrer aos postulados espíritas, é muito difícil de entender as dores, as expiações que nós passamos aqui na Terra. Da mesma forma que nós cuidamos, fazemos o máximo pelos nossos filhos, com todo carinho, desvelo e atenção, os protegendo, imaginar a grandeza de Deus conosco, colocar uma prova difícil, uma prova dolorosa. Mas a doutrina espírita explica que nós somos criados simples e ignorantes, e ao longo das reencarnações necessárias ao processo evolutivo, intelecto, moral, nem sempre a gente pauta pela conduta ética, a conduta correta. E todas as nossas conquistas morais ou equívocos ficam impregnados em nossa alma, o nosso espírito imortal. Então a gente reencarna com uma energia muitas vezes muito negativa, que atrai certos eventos, certas coisas que podem acontecer. Então, quando a gente está aqui, reencarnado, essa energia negativa, essa sombra que me acompanha através de séculos, que eu não dissipei pelas boas ações, que é uma chance que eu teria, ela atrai a energia equivalente, semelhante atrai semelhante. Isso pode acontecer. Então, essas crianças que em terra idade se vão, elas tiveram todas as oportunidades reencarnatórias, mas muitas vezes é até uma bênção para aquele espírito, ele tem uma oportunidade de drenar um pouco mais essa energia negativa, cumprindo uma etapa evolutiva e voltar outra vez, porque não existe a morte. Existe a morte do corpo físico, a vida continua após a vida, e nós vamos ter outras oportunidades reencarnatórias. Então, Deus nos dá inúmeras oportunidades, mas da mesma forma que um pai zeloso cuida do seu filho e o conduz da forma educativa melhor possível, nós também vamos viver certas experiências inerentes a esse processo evolutivo com a nossa aptidão, com as nossas limitações. E é evidente que os pais vão sofrer por isso. O pai perder um filho, como aqui o Wilson mencionou, é uma dor que eu não imagino que vai dar, porque a gente é espírita, estou falando aqui da reencarnação, mas dói muito a separação. Até quando um filho vai viajar, até uma viagem de estudos, ou vai vir com os amiguinhos, um lugar feliz, ainda dói o coração da gente, sabendo que ele está viajando, vai se separar para uma coisa boa. Imagina um funeral. Quer dizer, nós somos espíritas, espíritos espíritas, mas também somos muito humanos e sentimos isso aí, compreendemos a dor alheia e não minimizamos, né? Então, assim, essa dor da separação, ela existe, mas vamos sempre entender que Deus é um pai, Deus é bom, e nós, se nós não conseguimos entender momentaneamente aquele acontecimento, vamos buscar as explicações e, particularmente, os postulados espíritos que esclarecem, e se não vai atenuar totalmente a dor, pelo menos vai diminuir um pouco esse sofrimento causado pela uma aparente desencarne precoce. Pois é, Maria Antônia. Pelo que o Álvaro nos explica, baseado nos ensinamentos dos Espíritos, cada um de nós, quando nascemos, a gente já traz, então, conosco uma certa energia, né? Uma certa assinatura vibratória que foi adquirida ao longo de muitas existências, e isso faz com que nós atraiamos determinadas experiências. A pergunta é, para o papai, para a mamãe, então, se não há nada que eles possam fazer para evitar tal ocorrência com os seus filhos, não parece, de certa forma, uma certa fatalidade, a existência de uma fatalidade ou determinismo nessa situação? Não existe determinismo por parte da criação divina. O que existe, na verdade, são as experiências evolutivas para todos nós. Nós sabemos que somos espíritos imortais e, como ainda agora há pouco o Álvaro afirmou, nós não morremos, nós apenas ocupamos o corpo físico para o nosso aprendizado, mas a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Só que quando nós vamos encarnar na Terra, e aqui muitas vezes faz parte do planejamento reencarnatório de cada espírito. Então essa energia, esse potencial de atração para determinados fatos que foram citados tanto pelo Álvaro quanto pelo Wilson, o que, que significa isso? Significa que o espírito que vai reencarnar, muitas vezes, ele teve uma existência incompleta no passado e ele tem a oportunidade de vir completar nessa existência a experiência que ele não havia completado. E aí, como ele tem um vínculo com esses pais também de vidas anteriores ou na família espiritual, esses pais se propõem a vir para a Terra e recebê-lo durante o tempo que ele necessita para aqui permanecer. E aí, muitas vezes, a permanência desse espírito reencarnante, ela é breve, né? E aí nós vemos pais que sofrem profundamente o retorno dos seus filhos, do seu filho ou filha para a espiritualidade, porque não estão preparados, porque não têm ainda um conhecimento um pouco mais amplo. E que eu sempre digo, a dor, todos nós vamos sofrer, independente de nós sermos espíritas ou não, no momento em que nós temos que reconhecer que nossos filhos retornam à pátria espiritual, é muito doloroso, né? No entanto, isso me faz lembrar de uma historinha que eu ouvi, não me lembro agora de qual dos palestrantes, contando a história de que o pai saiu viajar e quando ele retorna para casa, a mãe então diz ao pai, pergunta ao pai, se alguém lhe emprestar alguma coisa, você concorda que deva ser devolvido por inteiro aquilo que lhe foi emprestado? Ele disse, lógico que sim, com muita veemência e firmeza. Aí ela disse, então, eu quero dizer para você que nós tivemos que devolver nosso filhinho a Deus. Porque ele voltou à morada do nosso bom Deus, né, do Pai. E aí essa mãe que estava com o coração muito doído, né, informou ao pai. Mas o pai, tendo essa compreensão ética da vida, também entendeu, embora sentisse a dor e o sofrimento. Então, o fato esse sempre vai existir e jamais nós vamos esquecer essa experiência dolorosa. Mas o que a doutrina espírita nos auxilia muito é compreender por que é que vivenciamos essa experiência. Aí tem a ver com o planejamento encarnatório, tem a ver com a necessidade de complementar uma experiência vivida e que precisa completar para que esse espírito possa fazer a sua caminhada. E é lógico que esses pais passam por essa experiência de sofrimento, e para os pais muitas vezes pode ser expiação, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é uma prova que esses pais aceitaram até para perceberem em si mesmos o quanto eles conseguiram já avançar espiritualmente e lidar com essas questões, né? E a gente tem muito mais coisas a falar sobre isso. Eu, particularmente, vivenciei essa experiência e eu sei o quanto é complicado isso, né? E que a doutrina, quando a gente conhece a doutrina, quando a gente busca o auxílio de amigos, com condições de nos dar o apoio e o consolo necessário dentro da doutrina, nós vamos com o tempo, e o melhor remédio é o tempo para curar essa dor. Nós não vamos esquecer, mas nós vamos aliviar, vamos curar essa dor profunda que fica em nossa alma. Muito bem, Maria Antônia, sem dúvida alguma. O luto, a gente sabe que, sob o aspecto psicológico, as pessoas precisam, nós precisamos experimentá-lo em todas as suas fases. Isso faz parte, né, do nosso amadurecimento psíquico mesmo. É necessário para o crescimento enquanto espírito. A própria frustração de ter uma situação que não está ao nosso alcance, de aceitação, de resignação, isso faz parte do aprendizado da alma, do espírito imortal mesmo. Mas é assim, como eu disse no início, longe de nós ou do espiritismo tentar ser reducionista, explicando todas as situações com uma única explicação. Nós sabemos que não é bem assim. Cada caso é um caso muito específico. Então, quando nós falamos sobre determinado ensino, ele é genérico, mas não significa que deva ser aplicado em todos os casos. Caso contrário, dá a impressão que assim o espiritismo tem resposta para tudo e sabe tudo e, né? Não é bem assim. Nós sabemos que, por exemplo, existem situações em que uma pessoa, mesmo não sendo responsável, não tendo comprometimento, pode ser vítima de uma situação. né? Por exemplo, o caso de uma arma de destruição em massa, uma bomba. No próprio Livro dos Espíritos, na parte que trata sobre tragédias coletivas, existe uma questão em que o Espírito de Verdade responde que, em alguns casos, determinados espíritos acabam ganhando como se fosse um crédito. De repente, ele não precisaria passar por aquilo, desencarnar daquela maneira, ele recebe como que um crédito numa outra existência. Então, é interessante a gente entender essa conta corrente, né, de débito e de crédito. Então, não significa que quando você, então, quando lançou-se a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, todas aquelas pessoas, todas aquelas crianças que estavam em suas casas, todas elas deveriam ter vivido aquilo. Pode ser que alguém ali no meio, e certamente, não precisaria experimentar aquilo. Mas por conta da maldade, enfim, de outros fatores, venha a ser vitimizados também. Nós encontramos essa afirmação quando na assertiva que diz que o mal há de vir, mas ai daquele através de quem o mal, né, se estabelecer ou vier. Você sabe que o mal há de vir porque a Terra, como ela é hoje habitada por espíritos do nosso grau de evolução, né, estamos propensos a cometer erros, enganos, a cometer injustiças numa Terra, num mundo onde habitam 7 bilhões de seres que são injustos. Há de haver injustiça, sem dúvida alguma, mas é claro que Deus também faz uso dessas injustiças com fins educativos, né? Colocando determinadas pessoas com determinados comprometimentos na área de atuação daqueles indivíduos que poderão prejudicá-la de alguma maneira. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que neste momento, por exemplo, eu quero lembrar aqui de uma situação muito atual, está sendo noticiado já nas últimas semanas, um caso dramático, né, da mãe e do pai que estão sendo acusados pela morte do menino Henry Borel, vítima de violência em sua casa. E nós sabemos, então, que neste momento, enquanto nós estamos aqui conversando, há crianças morrendo de fome, né, no Brasil e no mundo. Há crianças vítimas de negligência ou de violência, como é o caso do Henry Borel. Tais exemplos, né, também poderiam ser explicados como expiações desses espíritos, ou provas para os pais também. Álvaro? Sim, você tem esse mundo, de acordo com o Espiritismo, é um mundo de provas e expiação. A Terra já foi um planeta primitivo, e agora nós estamos na fase final de transição para um planeta de regeneração. Será um mundo muito melhor, onde não vai existir mais esses crimes terríveis que a gente está aqui comentando, né? Uma criança ser espancada até a morte. Mas acontece ainda num planeta de provas e expiação como o nosso. Até o final desse século, a gente entende que a Terra já vai ser promovida um planeta de regeneração. E vão ser almas ainda imperfeitas aqui, vão estar reencarnando. Mas interessante que vai caracterizar os espíritos que vão continuar reencarnando aqui, são indivíduos que, mesmo tendo a sombra do passado, de equívocos, ela tem uma estrutura ética e moral que disciplina essas inclinações ruins que todos nós ainda temos, aquelas inclinações da época das cavernas. Então, nós temos no mundo um gasto excessivo com armamentos, quase 3 trilhões de dólares por ano, e nos dizem os estudiosos que menos de 0,5% disso acabava com a fome. Você tem 800 mil pessoas por ano morrendo de fome, passando desnutrida. Então, o mundo inteiro ainda é um reflexo do egoísmo humano, da imperfeição humana, que isso será sanado. Então, essa violência que aconteceu com essa criança, que é uma coisa absurda, imagina os avós, os parentes vendo uma coisa, um casal fazer isso com uma criança indefesa. Mas é que o Maria Antônia mencionou que nesse processo reencarnatório, esse processo é justiça divina. Existe injustiça no mundo, mas não existe injustiçados. Todas as pessoas que plantaram uma semente ruim trazem em sua alma aquele magnetismo negativo que atrai certas experiências dolorosas. Então, essa criança, com toda certeza, ela é inocente nessa encarnação, mas ela está drenando essa energia negativa através da expiação. Porque da mesma forma que a gente pode dissipar a sombra do passado negativo através do amor, nós também podemos eliminar a sombra do passado pela expiação. Depende da situação. Mas é interessante nós lembrarmos que eu mencionei que nós estamos até o final do século concluindo um processo de transição planetária. Esses espíritos que tinham algum problema para drenar essa energia e tiveram 20 ou 30 séculos para fazê-lo e não o fizeram, eles pedem, imploram para ter oportunidade de uma existência mais dolorosa para continuar tendo oportunidade de reencarnar aqui. Então nós estamos vivendo o sinal de tempos onde esse assodar das dores ainda é necessário como uma bênção para os espíritos, para as almas encarnadas, continuarem reencarnando aqui na Terra. Então, quando a gente vê um caso de sofrimento doloroso, muito difícil, vamos entender que a melhor coisa para aquela alma, Deus deu. Ela vai espiar, mas vai ter condições de continuar reencarnando nesse um orbe melhor do que ser exilado num mundo inferior, que irão as pessoas que não estão à direita do Cristo, conforme nos diz os evangelhos. Então, assim, essa situação desse jovem é chocante, mas é um retrato do que acontece no mundo de provas e expiação. A gente vê os países em guerra, as destruições, as mortes, coisas terríveis acontecendo, todos os dias acontecendo. Então, é um choque para nós ainda, e as pessoas de bem ficam, claro, chocadas, mas é necessário para nós entendermos o valor do dia, passarmos pela noite. Para entendermos, às vezes, reacender em nós a necessidade do Cristo, é necessário o sofrimento. Porque a gente pode observar que quando as pessoas têm uma vida muito tranquila, muito fácil, às vezes até se esquece de Deus. E quando tem as dificuldades, eles vão despertar um pouco mais. Então, essa criança que passou essa experiência dolorosa, esse espírito que desencarnou, ele vai voltar ao mundo espiritual muito melhor do que quando reencarnou. Não foi um fracasso, não. Foi um sucesso no aspecto de se libertar de um karma doloroso que aquele espírito tinha. Para os pais que se comprometeram, com toda certeza, a justiça divina vai conduzi-los de forma que eles possam, em novas oportunidades reencarnatórias, nesse órbito ou no outro, se quitarem perante as leis divinas. Muito interessante, quer dizer que aquela existência, como pode parecer, não foi uma existência perdida, muito pelo contrário, foi uma existência muito útil para aquele ser, porque o que passa pela nossa cabeça é isso, poderia ter feito tanta coisa, poderia ter sido tanta coisa, perdeu a existência, ele não perdeu, né? Ele conseguiu realmente retornar ao plano espiritual numa situação muito melhor do que aquela em que ele chegou aqui, com certeza. E agora para Maria Antônia, mas também para o Álvaro. As perguntas que eu faço, sempre que alguém quiser complementar, tá? Vocês podem pedir a palavra. Nosso objetivo é sempre, é claro, baseado nos ensinamentos dos Espíritos, eu faço algumas indagações para que a gente possa absorver mais racionalmente aquilo que está sendo ensinado, que a gente possa se aprofundar um pouco mais, para não ficar os ensinamentos num campo dogmático indiscutível, né? Então, por exemplo, quando nós, a Maria Antônia até comentou sobre isso, que muitas vezes a morte prematura, ela vem como prova ou expiação para os pais. Não pode parecer injusto, assim como quando a gente vai falar do dogma do pecado original, né, que é o pecado de Adão e de Eva, que toda a humanidade herdou, eu nem conhecia Adão e Eva, não pode parecer, eu nem sei quem são, não pode parecer injusto que uma criança deva morrer, né, como prova ou resgate para seus pais. Essa questão da injustiça e com esse olhar de ser injusto, de ser cruel, na verdade é porque a gente começa a utilizar um olhar terreno, um olhar do ponto de vista pura e simplesmente nasceu no berço e termina a vida no túmulo. E não é verdade isso. Quem de fato existe é o espírito. O espírito vive e ele é imortal. E ele passa por todas as experiências que são necessárias, sendo necessárias para o seu crescimento, programados ou não, conforme já comentamos agora há pouco, né? Agora, não existe crueldade, não existe injustiça. Por quê? Porque é o seguinte, nós já vivemos vidas anteriores e vamos viver vidas futuras. E para que possamos ter essas experiências de idas e vindas, essas vidas terrenas, nós temos então o que nós chamamos de reencarnação, que é uma lei natural, faz parte das leis divinas, para dar a oportunidade. Na verdade, é um mecanismo, é uma ferramenta, né, que Deus nos proporciona para que possamos fazer esse progresso. Agora, para que tudo isso se harmonize, existem as leis naturais que nós chamamos lei da evolução, lei de causa e efeito, ação e reação, né? E então todos nós estamos sujeitos a essas leis. Então não é Deus que pune ninguém, porque Deus não é um ser como nós, seres humanos. Ele não é uma pessoa, ele é a inteligência suprema e amor supremo. E se é amor supremo, como o Álvaro citou, se nós que somos tão comprometidos, nós amamos nossos filhos, nós nos preocupamos com eles, que dirá Deus, né, que tem essa misericórdia, esse amor enorme por toda a sua criação? É que as leis que estão embutidas naturalmente na natureza e que todos nós estamos sujeitos, nós vamos tendo que nos adequar a essas leis. Então, daí vem aquilo que o Álvaro falou. Futuramente, esses pais responderão pelos seus atos. E essa criança que está vivendo essa experiência agora, ela vivenciou essa experiência, provavelmente tem algum vínculo relacionado às suas vidas anteriores, né? E ainda que não tivesse, nós sabemos que quando ocorre isso, porque nós também não podemos ser deterministas, como já iniciamos falando sobre essa questão. Suponhamos que esse espírito não tivesse nenhuma responsabilidade, que tivesse que passar por essa experiência, ele não nem devesse passar, mas passou. É, passa por quê? Porque também ele está inserido num processo que socialmente contribui para que as pessoas vivam assim. Então, hoje, socialmente, num país que está, num país, num planeta de regeneração, é natural que venha à tona todos os tipos de espíritos, porque todos os espíritos estão tendo a oportunidade reencarnatória. Estão tendo a oportunidade de vir fazer os seus acertos, as suas reparações. E entre eles, há muitos que, ao invés de aproveitar a encarnação, eles a perdem ainda mais, cometendo atos absurdos como esse. E suas vítimas retornam à espiritualidade. Só que essa criatura, quando retorna à espiritualidade, se não havia necessidade de passar por isso, vai ser o que o Wilson chamou de crédito, né? Ela vai retornar, e uma coisa muito importante, porque quando a mídia se encarrega de focar muito esse trágico, focar essas ações violentas dos seus pais, todo mundo fica mentalizando essa imagem, inclusive mentaliza a criança sendo violentada. E isso não é bom para o espírito, nem para a criança e nem para os seus pais. Mas para a criança isso afeta bastante. Então, como nós não sabemos as razões que levam o espírito passar por isso, o que esse espírito precisa da nossa parte é que mentalizemos, que façamos orações, que roguemos a Deus a sua misericórdia para ampará-lo, para que ele não seja atingido por uma energia que coletivamente esse processo gerou e gera, né? Decorrente do nosso mecanismo de comunicação aí no mundo. E que esse espírito, ao ser recebido no plano espiritual, certamente ele foi acolhido, ele será encaminhado nas escolas da espiritualidade, será amparado e continuará a sua vida, assim como seus pais também. Continuarão aqui na Terra e a justiça terrena será feita. Mas maior ainda será a justiça de Deus, porque não é Deus que vai punir, mas é porque esses pais estarão se adequando à lei natural de causa e efeito. E aí o futuro deles, eles serão responsáveis pelas suas ações. Isso que eu Muito bem. gostaria de colocar. Muito bem apresentado, Maria Antônia. Inclusive, você me fez lembrar, se eu não me engano, é na obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, que é uma instituição chamada Lar da Bênção, eu acho que é isso. E lá eles relatam, né, a história de um menino chamado Júlio, que é um menino que estava em dificuldade para se recompor. E uma das razões, ele estava sendo tratado, recebendo fluido, tratamento magnético, e ele estava separado das demais crianças, recebendo um tratamento especial. Tinha problemas de comportamento muito sérios. E ele estava dormindo quando André Luiz o conheceu, e segundo os relatos da cuidadora, uma das causas é porque ele recebia muito pouca atenção dos encarnados. Ele não recebia preces. Muito poucas preces eram dirigidas a ele. Parece que só a irmã dele, ele se lembrava dele e rogava por ele em prece. Você acabou de dizer agora, né? O importante é, no caso desse menino que eu citei há pouco, desse caso, é que nós possamos pensar nele pedindo para que ele esteja bem, para que ele seja atendido, sempre de uma forma muito positiva, né, muito resignada. E eu quero aproveitar aqui para agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, telespectadores, sempre muito atentos. Ó, a Regina aqui me ajudou a me corrigir, e a Glauci também. Muito obrigado, Regina Estela Santos, e obrigada a Glauci Gomes também. Eu, quando falei sobre o Henry, eu falei que eles foram... que são acusados os pais, e na verdade não são os pais, é o padrasto do menino e a mãe biológica do menino. O pai era separado do menino, então não são os pais, eu só estou recolocando aqui, corrigindo aqui a informação que eu apresentei equivocadamente. Mas muito bem, senhor Álvaro Wilson. Augusto, sim? Wilson, eu gostaria, como quando você iniciou a pergunta, você falou sobre a fome, a miséria no mundo, né? E que se isso não seria injustiça, como eu vivenciei essa experiência de contato com populações que passam por momentos muito difíceis, de fome, de miséria, né? Na África, hoje, existem muitos cantos do mundo, mas na África isso é contundente, né? Eu gostaria até de pontuar que realmente a gente não tem absoluta certeza, mas muitos espíritos, nos seus estágios primitivos, eles passam por essas experiências por duas razões. Primitivos, porque nós sabemos, do ponto de vista da doutrina, que existem vários estágios evolutivos, né, dos espíritos, e que aqueles espíritos, ainda que são mais primitivos, eles têm, assim, um porte físico mais resistente, né, e eles têm, embora emocionalmente eles não tenham muita consciência, mas a gente nota uma certa resistência à agressão natural da vida. Então, tem essa característica de um espírito mais primitivo, né. E o que a gente nota na África é que, além dessa estrutura física que os nossos irmãos africanos têm e que suportam por longa jornada, mesmo a desnutrição, muito mais do que qualquer um de nós, né? O que a gente observa é que eles, muitas vezes, passam por essas experiências realmente como provas e expiações. Mas eles têm uma qualidade incrível, é a resistência, a esperança e a fé, coisa que nós não temos. E quando eu observo, assim, quando os pais, principalmente os pais ocidentais, perdem seus filhos, enfrentam essas experiências dolorosas, a manifestação do sofrimento é muito intensa. Lá na África, eles vivenciam essa manifestação de uma maneira muito contida, muito segurando, como se segurasse seu próprio coração. Mas eles têm uma fé transbordante, eles não entendem, por exemplo, não têm o conceito da doutrina espírita, mas eles acreditam em Deus e têm a esperança que aquilo que está vivenciando Deus é misericordioso e sabe por quê. Eles não sabem, mas que Deus sabe porque eles venciam. Então, é uma maneira de desenvolver a espiritualidade também. E um outro aspecto que muitos daqueles que estão vivenciando essa experiência, eles reencarnam no meio deles, não como prova e expiação, mas realmente como missionários, ou se não for missionários, como prova, pelo menos, para que essas criaturas abram novos caminhos para a tomada de consciência desses espíritos. Eu diria assim, para puxar o carro. Porque a gente encontra naquele meio muitas pessoas com um espírito de liderança muito grande e não uma liderança perversiva, não uma liderança de contestação, mas uma liderança amorosa, uma liderança de resgate da dignidade do outro. E por isso eles conseguem desenvolver trabalhos coletivos muito bonitos nesse meio. Que quem olha de fora não acredita que eles consigam, mas conseguem muito. E a gente acaba descobrindo produções artísticas, produções religiosas, atitudes fantásticas que nós não temos aqui no Ocidente. Muito bem. Álvaro, uma criança, quando falamos de uma criança em tenra idade, se ela não pôde praticar o bem, porque não teve tempo, ela também não praticou nenhum mal. Não foi tentada, não foi colocada em determinados meios que a obrigasse a ter que discernir adequadamente. Nessas circunstâncias, qual é o destino da criança após a morte? Veja que é uma pergunta interessante, porque a Igreja Católica, para poder responder a essa questão, né, o que faria com a criança? Se mandava para o inferno, não podia, mas para o céu também não poderia. Né? Foi criado a ideia do purgatório, né, do limbo das crianças. Né? Agora, no caso do Espiritismo, qual é o destino das crianças que nem o mal nem o bem praticaram em suas curtas existências materiais? É interessante você ter mencionado, porque até então, até um tempo atrás, de acordo com a Igreja Católica Romana, tinha um limbo. Mas isso não era aceito pela Igreja Protestante, né? Pela Igreja Reformada. E agora já fala que não tem mais limbo. Então não tem uma explicação lógica, porque o Papa disse isso, mas acima do Papa está todo o Vaticano, lá, os estudiosos. Né? Então isso aí não é uma matéria, para eles, né? Não para nós, ainda em discussão. Para nós espíritas, a gente mencionou aqui anteriormente, morre o corpo físico, mas o espírito é eterno. E se na eternidade acontece o desencarne, o desenlace, esse espírito vai chegar no mundo espiritual e será muito bem acolhido, porque não tem maldade, não tem nada de errado. Isso vai ser levado para as cidades espirituais, porque nós temos uma população no mundo de quase 8 bilhões de almas encarnadas, 7,8 indo para 8 bilhões. Mas no mundo espiritual nós temos quase 20 bilhões ou mais, quase 3 para 1. Então, se nós temos um mundo bem populoso, com muitas cidades, imagina a quantidade de cidades que existem no mundo espiritual, guardando proporção do nível moral. Ou seja, você tem cidades bonitas aqui no plano material, você vai, por exemplo, a algumas cidades do país da Europa, pega aquelas fotos da Suíça, aquelas cidades lindas. E aí a Maria Antônia falou da África, mais pobre, o país mais terceiro mundo, com as dificuldades, são umas cidades não tão bonitas, né, que vai acontecer. Mas o espírito desencarnado, então, jovem, criança ainda, ele vai ser atendido e lá ele vai ser recebido nas escolas, lá com as professoras que vão tomar conta dessas crianças. E vão se desenvolver um aspecto de crescimento cronológico um pouco parecido com a Terra. Lembrando que depende muito do espírito. O espírito mais evoluído, muito evoluído, ele rapidamente volta à sua forma original, tá? Como adulto. Mas a grande maioria, que somos mais atrasados, ele vai desabrochando gradativamente. Interessante, eu estava vendo uma obra que citava que a mãe tinha perdido a sua criança, muito jovem, muito triste, né? E ela, às vezes, em desdobramento, quando a gente dorme, o corpo físico dorme, o espírito pode, a alma sai do corpo físico, aí isso é uma expansão da alma, e se projeta fora do corpo e se tiver merecimento, vai para planos mais elevados encontrar os seus entes queridos. E ela queria encontrar o filho. Só que o filhinho dela era um espírito muito evoluído. Então, rapidamente, ele voltou para a forma natural, como um homem feito. Mas aí, quando a mãe ia encontrá-lo, ele reduzia e voltava à forma de criança para que ela não ficasse chocada, porque ela queria abraçar aquela criancinha, aquele filho querido que ela perdeu, morrendo de saudades. Então, aí, ele dava isso a ela. Então, ele voltava à forma de criança para atender a mãe, que estava fora do corpo físico durante o sono, né? E encontrava. Então, no mundo espiritual, nós temos escolas. Aliás, o mundo material é uma cópia pálida do que existe no mundo espiritual. Então, nós temos centros de pesquisa, universidades, escolas, tudo lá montado. E aqui depois se processa as invenções e as construções seguindo um padrão aproximado, mais pobre do que tem no mundo espiritual. Então, se nós temos aqui atenção com as crianças, e são escolas, umas boas sociedades mais evoluídas, imagina o mundo espiritual. Então, os pais que perderam, entre aspas, os seus filhos, ainda jovens, ainda crianças, podem ter plena certeza que todo carinho, toda atenção está sendo dado a esses espíritos que voltaram para a casa do pai. Porque nós somos espíritos eternos. Aqui nós estamos numa jornada terrena, provisória, transitória. O nosso tempo é curto. Eu, pela minha idade, já está ficando mais curto ainda, né? Cada dia que passa, eu estou chegando mais perto de voltar para o mundo espiritual. A verdadeira pátria. A gente brinca, mas essa é a realidade. O espiritismo, a grande vantagem do espiritismo é como Jesus mesmo te chamou de consolador. Consola. Aqueles que perderam os seus filhos, as suas crianças, eu conheço vários casais que perderam os filhos, muita dor, muito sofrimento, compreendam a doutrina espírita, estudem. Essa dor continua existindo, essa dor vai ter, mas vai ser atenuada, porque a doutrina espírita consola. Ao compreender a vida após a vida e saber que os filhos estão numa situação muito melhor na erraticidade ao mundo espiritual, que estão nos vendo. Nós não os vemos aqui durante o dia. Nós estamos aqui atentos ao mundo material. Mas se a gente fosse ver o que está no mundo espiritual, o nosso cérebro não teria as condições de administrar os dois mundos. Mas vamos lembrar que nós temos uma vida paralela. Quando nós dormimos quase um terço da nossa existência. Um terço da nossa existência, nós estamos no mundo espiritual, em direto contato direto com os espíritos. E vamos encontrar nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos. Os laços do amor são eternos. Então nós vamos encontrar aqueles que nos antecederam nessa romagem de volta para casa, conversar com eles, interagir com eles. E vai ser muito bom isso aí. Então a grande vantagem do espiritismo é mostrar essa vida após a vida e a estrutura que existe no mundo espiritual. As crianças não ficam desamparadas, não existe limbo. Limbo foi invenção de alguns teólogos, que já foi até banido pelo Papa. Muito bem, isso que você disse sobre o plano terrestre, né, material, ser uma cópia do plano espiritual, é sempre muito bem lembrado. Né? Considerando aqui, o nosso lar foi escrito na primeira metade do século passado. E ainda tem coisas descritas, né, veículos de transporte, dispositivos de comunicação lá em nosso lar, que nós ainda não temos aqui. Quer dizer, nós é que somos uma cópia ainda meio mal feita, um rascunho do que há lá. Então, nunca nós devemos perguntar se lá existe alguma coisa, né, em termos de estrutura, sobretudo nesse sentido voltado à educação. Mas o Álvaro introduziu um assunto muito interessante quando ele diz que o crescimento das crianças. Então, vamos lembrar aqui, eu vou passar para Maria Antônia responder a próxima pergunta, mas lembrando que Deus não cria um espírito de criança ou de bebê numa nova reencarnação. É um espírito de um homem ou de uma mulher que já viveu muitas e muitas vezes e que quando é designado a um determinado corpo, a uma família para reencarnar, ele passa por um processo de redução, um tratamento, né, de uma preparação perispiritual que o coloca em condições de se desenvolver gradualmente junto com o corpo físico que ele vai receber. E a gente vai lembrar também que, segundo alguns espíritos nos informam, esse crescimento, esse perispírito, que é o corpo espiritual, está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. E que essa reencarnação se completa somente a partir dos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade é que o espírito está totalmente ligado ao seu corpo, 100% de ligação. Aí, o que dizem que quando ele desencarna, né, a partir dos 7 anos, o crescimento dele no plano espiritual é como o Álvaro bem colocou. Agora, às vezes ele desencarna em tão tenra idade, né, recém-nascido, que ele já não retorna com a forma de um bebê, de um recém-nascido no plano espiritual. Ele já retorna em pouquíssimo tempo a forma de espírito dele, já adulto, a forma que ele se utilizava, né, no plano espiritual. Agora, sabendo disso então, desse conceito de que o espírito, já muitas vezes, o espírito que vai reencarnar é um espírito extremamente comprometido, que veio para assumir resgates dolorosos e, por conta de um acidente qualquer, acaba desencarnando, como nós vimos agora, falamos sobre a negligência ou a ação violenta de alguém, ele acaba desencarnando e retornando ao plano espiritual. Esse espírito comprometido, existe algum relato de espíritos, de crianças nessas circunstâncias, habitando locais como umbral, por exemplo? Olha, espíritos dessa natureza que estiveram aqui, que desencarnaram, eles não vão para o umbral. O Álvaro acabou de citar, eles vão ser acolhidos por uma equipe socorrista que está sempre perto de nós aqui na Terra e que se incumbe dessa tarefa de receber os desencarnados, e essas crianças vão para a espiritualidade, e lá elas são levadas para a escola, na condição de espírito. À medida, e ela recebe o tratamento, ela permanece muitas vezes dormindo, né? É aplicado os passes, a gente chama de passe na doutrina espírita, mas são aplicados as energias próprias da espiritualidade, até que esse espírito possa superar esse impacto da situação recente que ele vivenciou. E aí, aos poucos, ao se despertar na espiritualidade, os cuidadores, né, os professores dessa escola vão, então, dar continuidade nesse processo. Só que esse período vai ser mais curto, porque, embora seja um espírito altamente comprometido, em geral, ele volta logo para a Terra, ele acaba vindo reencarnar para poder acelerar o seu processo evolutivo, né? E o que pode ocorrer é que ele seja preparado para vir para uma reencarnação mais compulsória. Agora, quando não, quando o espírito fica aguardando nessa escola espiritual, há todo um trabalho de preparo para que esse espírito possa, então, e se adequando à família que vai recebê-lo novamente. Tem um filme, tem um livro do Luiz Sérgio, uma literatura muito conhecida no meio espírita, né? E que se chama Deixa-me Viver. E baseado nessa literatura do Luiz Sérgio, também hoje tem um filme que foi, assim, preparado, produzido esse filme com muita delicadeza. As pessoas que gostam de assistir filmes, principalmente filmes espíritas, eu recomendaria para ter noção de como que é o carinho, o cuidado, todo o preparo que a espiritualidade faz para que o espírito se reencarne. Daí a importância que nós, espíritas, damos para o processo encarnatório e para o processo do nascimento de uma criança aqui. Entendeu? Assim como nós comemoramos, ficamos felizes por receber essas crianças, né? Receber nossos filhos, a espiritualidade também comemora, também fica feliz quando os espíritos retornam para o plano espiritual. Nós choramos e eles comemoram, porque muitos espíritos retornam vitoriosos, embora tenha passado uma experiência muito amarga aqui na Terra, na sua última evidência. Eu só queria mencionar aqui que a questão do umbral, porque muitas pessoas, às vezes, coloca o umbral como fosse um purgatório, porque muitas, os egressos da Igreja Católica em particular. Quem vai para o umbral não é uma condenação. O umbral é uma zona de transição. E por que, que as crianças não vão para lá? Porque o encarnado adulto, e quando desencarna, ele muitas vezes tem energias negativas que ele acumulou no seu corpo espiritual. Então ele tem que drenar essa energia negativa para recobrar um pouco mais a consciência e ir ser resgatado para os planos elevados. O umbral, aquelas lamas, aqueles pântanos, eles puxam, ajudam a drenar essa energia negativa do corpo espiritual. Quando a criança, ela não fez nada de errado, ela não tem que drenar nada. Então, mesmo pode ser até ali um réprobo, um espírito terrível, mas ele, naquele momento, a energia negativa dele está mais interna, não está na periferia do seu corpo espiritual. Então, ele vai ser resgatado, igual a Maria Antônia falou, vai ser levado para as escolas, mas é diferente totalmente do adulto, que é que durante a existência terrena, ele, pelos maus hábitos, pelos vícios, ele sujou seu corpo espiritual, ele precisa drenar. Então, por isso tem umbral. Então, umbral não é condenação, é uma transição apenas necessária para o reequilíbrio do espírito que volta à sua verdadeira pátria. Muito bem, 19 horas e 56 minutos. Passa muito rápido, tá? Uma conversa muito agradável, muito boa aqui. E é assim, esse é um tema que realmente muito necessário. E eu queria, né, o comentário da Maria Antônia e seu também, para a gente encerrar, Álvaro, né, e da Maria Antônia também, né, sobre como nós recebemos tantas informações do plano espiritual. Eu ia fazer uma pergunta, na verdade, se os espíritos de crianças podem se comunicar, mas nós sabemos que podem, né? Porque o próprio Chico Xavier recebeu tantas mensagens, né? Eu queria que vocês colocassem para a gente um pouco sobre essas mensagens que o Chico trouxe, tantas mães que ele atendeu, né? E quanto isso foi consolador, e quanto isso fez com que se projetasse também a imagem do Espiritismo, não é, Maria Antônia? Sim, é muito natural que, porque primeiro, eles são crianças enquanto estão aqui encarnados, mas ao retornarem para a pátria espiritual, e superado essa fase deles de estarem aí no processo de desencarne, então eles vão sendo assistidos, inclusive por familiares que estavam aqui na Terra, que são avós, tios, parentes, né? Que já estão na espiritualidade, já estão mais lúcidos. E esses espíritos, eles são acompanhados e auxiliados ou pelos professores, pelos educadores, ou mesmo pelos seus familiares na espiritualidade, para poder se comunicar. Em geral, a comunicação não é feita diretamente pelo próprio espírito da criança, mas a criança, ela é assistida por um familiar que vai ajudando ela a escrever, porque muitas vezes a criança ainda está muito naquele estágio inicial, né? Se é uma criança de 3 anos, ela ainda não está, não aprendeu, não foi alfabetizada, e ela é recente, ela está no plano espiritual, mas aquela família tem merecimento e precisa desse auxílio. E aí essa criança, então, pode dar mensagens, pode se comunicar, porém, ela vai fazer isso com acompanhamento, quer seja de familiares ou de outros espíritos que o auxiliam, e que vai, então, conduzir essa comunicação mental com o médium. Então, na verdade, é o adulto que vai ajudar a criança a escrever a carta para sua mãe, entendeu? Pontuando coisas importantes que na relação dela com a mãe, até para que essa mãe se sinta confortada, consolada, e desperte essa fé, essa confiança na espiritualidade e na imortalidade. Isso é o que eu tenho para dizer. Muito bem. É por isso, não é, Álvaro, que o Espiritismo é o consolador prometido? Sim, as cartas que Chico escreveu foi uma coisa maravilhosa, uma bênção, porque aqueles que não têm um conhecimento maior da doutrina, quando acontece um fato como um desencarne de uma criança, ou mesmo de um jovem. Eu conheci vários casais que, às vezes, o filho único desencarna no acidente. É muito doloroso, sofrimento muito grande. E se não tem a doutrina espírita, não tem o Consolador. Então, Jesus nos trouxe, o Espiritismo é a mensagem de Jesus. Ele é o Espírito da Verdade que traz a mensagem libertadora. Então, a dor continua, mas essa oportunidade da comunicação que Chico fez foi realmente um divisor de água. Mas nós não temos tantos Chico Xavier por aí. Por isso que é importante divulgar a doutrina espírita e, através do conhecimento e pelo nível que nós já desenvolvemos, a nossa sensibilidade, o homem hoje do século XXI, ele não é só um homem intelectual, mas também um homem sentimental, aqueles que estão aproveitando a encarnação, estão com sentimentos mais aflorados. Você vê a intelectualidade, o sentimento... Se fala muito de coisa negativa, às vezes, na televisão, mas tem tanta coisa boa, tantos missionários se dedicando, trabalhando, tantos trabalhadores anônimos, abnegados. Isso não dá ibope, isso não aparece. Mas tem muita pessoa boa trabalhando, se dedicando, renunciando à própria vida para atender as pessoas. Você vê agora essa pandemia, os médicos, os enfermeiros se expondo. Eles têm esposa, eles têm filhos, e se arriscando para tudo isso. Pelos nossos policiais e bombeiros que trabalham garantindo a segurança da nossa sociedade. Então, muita coisa bacana acontecendo. E essa comunicação que o Espiritismo nos dá, essa informação que o Espiritismo nos dá, é que deve nortear agora as nossas ações. Eu sei que a gente quer ouvir uma mensagem amiga, né? Daqueles que já se foram, né? Mas vamos arrefecer um pouco essa nossa curiosidade e vamos buscar nas obras maravilhosas de vários médiuns que tem aí, que vão trazer esse consolo. Quando a gente lê um livro espírita bom, a gente começa a imaginação da gente, a mente começa a trabalhar, a fervilhar, e a gente encontra essa força, essa energia que a gente precisa para atenuar o sofrimento que a gente possa ter, através das explicações lógicas e racionais, e fortalecer aquilo que o Espiritismo nos diz, a fé raciocinada. Isso é muito importante. Muito bem, Álvaro. Você pontuou muito bem com relação ao aspecto progressista da doutrina espírita, né? Quando você olha para o mundo de hoje, conforme você citou, e você vê tantas organizações, né, em defesa dos menos favorecidos, em defesa dos grupos minoritários, contra a violência, em defesa dos direitos da mulher, em defesa da ecologia, dos animais. Quando a gente olha para o nosso mundo, nós percebemos que nós somos hoje muito melhores do que fomos no passado. Então, de acordo com o ensinamento dos Espíritos, é isso, o mundo evolui, ele é progressista nesse sentido, nós progredimos sempre. Ao contrário de certas doutrinas reacionárias, que julgam que houve um tempo de pureza e que nós vamos voltar a um tempo de pureza. No nosso caso, não. Houve um tempo de ignorância, de simplicidade, que a gente vai deixando para trás essa ignorância e a gente vai aprendendo a ser bom, de fato. Daí, né, você conclui falando sobre essa racionalidade, essa lógica, é fazer o bem, porque você entende o bem e você compreende, né, que o bem está ao nosso redor, operando, que esse é o Deus que opera, que faz todas as coisas acontecerem. Álvaro, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado, Maria Antônia, pela sua solicitude novamente em acompanhar aqui com a gente. Eu agradeço também a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam. Muito obrigado, que Jesus possa iluminar e proteger a casa de todos vocês, que nós tenhamos uma semana iluminada. Antes de me despedir, eu só tenho um recado para dar, rápido, é para lembrar a campanha A Vida no Mundo Espiritual. Se você ainda não mandou a sua mensagem, cadastre-se no telefone 98877-8022. Olha, eu vou repetir. É o 98877-8022. Mandando uma mensagem para esse número de WhatsApp, você vai ficar cadastrado para receber as notificações dos programas que nós realizamos aqui. Então, vai receber no seu celular lá, olha, o programa Visão Espírita começa hoje às 19 horas. E, além disso, você vai participar do sorteio das 13 obras de André Luiz, o sorteio vai ser no mês de junho, no dia 23 de junho, uma quarta-feira, durante o programa Visão Espírita. Nós vamos sortear as 13 obras, O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, Até Lá, Sexo e Destino e A Vida Continua. São 13 livros que você vai ganhar, né? Se você já mandou, já fez o seu cadastro, não precisa mandar de novo, você já está cadastrado. Se você ainda não mandou, envie, por favor. E acesse o site da USE Piracicaba, é usepiracicaba.com.br. Lá você vai encontrar mais informações. Também compartilhe essa oportunidade, mande para os seus grupos, compartilhe esse vídeo com seus grupos, para que a gente possa aumentar, né, esse grupo aqui e difundir esses ensinamentos de amor para que eles cheguem a mais corações necessitados como os nossos. Novamente, eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita luz, muita paz, muita saúde. Se vocês puderem, quem puder, fique em casa, se proteja, use máscara, tome vacina quando puder, quando chegar a sua vez. E eu passo aqui as últimas palavras para o Álvaro, para as considerações derradeiras, Álvaro, e peço para Maria Antônia encerrar com uma prece, por favor. Que todos nós possamos manter a fé em Deus constantemente e em nós mesmos. Vamos ter plena certeza que Jesus está comandando a nau terra e levando ao destino o porto seguro. Os problemas que vivenciamos são inerentes ao processo evolutivo nosso, individual, coletivo da humanidade e do próprio planeta. Jesus não improvisa. Tudo tem seu tempo. As dificuldades que acontecem são necessárias para despertar um pouco mais a nossa espiritualidade. Se nós não temos explicações racionais agora do porquê, eventualmente teremos. Mas se temos fé em Deus, nós vamos ter certeza absoluta que todos os revés, todas as dificuldades eram necessárias para evitar o mal maior. Que Deus nos ampare a todos. Eu passo a palavra para nossa amiga agora, Maria Antônia. Também quero agradecer a todos, particularmente ao Wilson, ao Álvaro, por esse aprendizado desta noite, e aos amigos que estão aqui conectados conosco, pelas suas vibrações e pelo auxílio, né? Que quando estão conectados, estão nos auxiliando também. Assim, elevemos nosso pensamento a Deus, agradecidos por todo o bem que nos é proporcionado, através das bênçãos dessa doutrina maravilhosa, pautada nos ensinamentos de Jesus, que nos traz o pão espiritual de cada dia. Obrigada, Senhor, pela dádiva de vida e por todas as oportunidades de aprendizado que nos é dado, a fim de que possamos caminhar rumo à perfeição. E que a vossa paz, a vossa luz, permaneça conosco agora e sempre. E rogamos a vossa misericórdia nesse momento difícil que a Terra está passando para todos os países, todos os governantes das nações, a fim de que deem um rumo correto, um rumo certo para as soluções dos problemas relacionados a essa pandemia. Que, embora sejam provas, elas também podem ser melhoradas com a atuação do ser humano na Terra. Que possamos estar em paz, em harmonia, e que nossa noite também seja regada de paz e de harmonia com os ensinamentos, sempre dirigidos pelos ensinamentos de Jesus. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Paz e luz. Até o próximo encontro. Obrigada. Até a próxima.